smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up. Então é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal. Oh, Santa, I've been waiting on you. Feliz Natal, galera! Feliz Natal! Aqui... Comer os docinhos, tá? Feliz Natal, então, né? Tá todo mundo comendo. Ah, mas justo, hoje é 24 de dezembro. 24 de dezembro. A galera tá enchendo a pança. Desembrulhando o presente. Aqui, exato. E a gente tá aqui. Aliás, olha só, como nós desembrulhamos o presente do Davi Rodrigo. Olá! Cara... Mano, vocês fuderam com todo o meu roteiro, mano. O que eu faço essa porra? Mas enfim, já que o Léo se adiantou, Davi Rodrigo Matheus, do cara, Santos Matheus. Não é que eu me adiantei, antes mesmo de você falar, e aí galera, não sei o que, eu já queria agradecer o cara, pelo amor de Deus. Porque foi foda. Foi muito foda. Olha, ele mandou um presente, gente, pra cada um da gente. Não, e super personalizado. É, embalagens personalizadas. Fofo. Cara, muito obrigado mesmo, ficamos emocionados de verdade, cara, de verdade. De verdade, tá? eu nunca recebi um presente, né, de um fã, nem nada. Olha, eu olha super só, feliz. Todo mundo aqui, todos os VJs já recebeu. Não, o único presente que eu recebi foi um autógrafo falsificado do Pelé. Nossa! Isso é verdade. Isso é verdade, cara. Então, obrigada, Davi. Tá? Arrasou, você tá num... disparado o melhor presente. Não, ele não foi o primeiro a dar presente pra gente. Outras pessoas já deram. Pra mim, não. Pro Bob, não. Pra mim também, não. Já ganhamos, já. É, já ganhamos. Marcelo Borelli. Mas, cara, é sempre muito bom, né, isso daí. Meus parabéns. Porra. O cara me deu o Instinto Selvagem versão do diretor. Eu vou poder ver a precheca da Charleston em Full HD, cara. Não, mas é... Que não necessariamente hoje em dia... Não, aquela hoje em dia é muito legal. Hoje em dia pois a gente pensa um pouco antes de apertar o play, né? Hoje em dia é melhor com menos definição. Pra mim veio o YouTube do iPhone. A edição especial de 15 anos importada do Cães de Aluguel, uma latinha... Cara, foda pra caralho, velho. O cara foi muito fresco. Foi muito, mandou muito. Acertou bem. Muito bem. Eu ganhei uma edição lindaça do Evil Dead, que imita o Livro dos Mortos, uma coisa linda. Tô apaixonado por essa porra. Eu ganhei uma caixinha lindinha do Unbreakable, adorei. E... Só porque eu disse que o Bruce Willis é charmoso em qualquer filme. E o Álvaro Campos ainda ganhou uma edição importada do Fuga de Nova York com dois DVDs também, uma caixinha linda. Sim, é demais, cara. Eu só abri porque o Álvaro me autorizou pro telefone. Uh-huh. Me obrigou, na verdade. O cara abriu e falou, posso abrir? Depois de abrir, então chegou um presente. Vai que ele quer trocar. É, né? Então, claro. Gosto mais do Evil Dead. Desculpa, achei que era o meu. Sem querer. Tava escrito Álvaro, bem grande, mas eu confundi. Enfim, este... Davi, obrigado. E este é o nosso podcast... Que vocês votaram, vocês pediram, né, cara? Isso. O nosso preview 2010, né? Vamos falar sobre os filmes que mais estamos ansiosos para ver na tela grande ano que vem. Ou pelo menos os que mais prometem. Os que mais prometem. Né? Veja bem. Pensei num prêmio já pro Davi. Davi, a próxima pauta é sua. Olha só, é um bom prêmio. A próxima pauta é sua. Peço uma... É, a próxima... Bom, peça uma pauta, vamos ver se dá pra fazer lá. Se a pesquisa for muito profunda, alguma coisa assim, a gente vai demorar um pouco mais. Mas a gente faz. A gente faz. Beleza, então Davi, peça uma pauta que nós faremos. É isso aí, um programa... Seja criativo, meu amigo. Pauta livre pra você, Davi. Palmas para o Davi. Aê! Eu tô com medo. Tá. Lembrando que você vai ouvir os e-mails lá no final, mas antes do programa e antes dos e-mails, vamos aos recados da semana. So many mothers sighing. Vamos aos recadinhos aqui. O primeiro, lembrando que semana que vem não tem podcast cinema. Exato. Mas olha, na semana passada teve dois. Teve então, né? Um na quinta. Tamo com saldo. Teve a parte B no domingo. E agora, quinta-feira, mais um. Quer dizer, tamo com saldo aí. Fica uma semaninha sem ouvir a gente. Ouve as versões antigas, já com saudade. Certo? Sim, senhor. Outro recado. Feliz Natal pra vocês! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Ótimo ano novo! Que 2010 seja um ano incrível pra todos nós! Exatamente! Será, né? 2010 vai ser incrível! Vai ser 10! Maravilha! Melhor seria 2009, vai ser 10, mas tá bom, né? Marazinho inevitável! Importante falar também que eu esqueci de dar os parabéns, esqueci não, ele me avisou, a gente já tinha gravado o podcast, então vai meus parabéns atrasados para o Maircon! Que fez aniversário? Grande Maírco! Parabéns, um salve para um Maírco! Salve para Maírco! E um salve para todos vocês que estão comemorando o Natal, um salve para o Peru que foi assado! Opa, o Peru assado, gostoso! É isso aí, que se sacrifica todo ano pelo bem da família brasileira! Aliás, é uma ótima oportunidade, se você não sabe qual música colocar... Se você não sabe qual música colocar na hora da ceia, né? Para não ficar com barulho só dos talheres... Põe a gente, gente conversando, bota a gente de fundo! Justo. Isso, é! A gente isso. fala só... Mas quase não fala palavrões. É, a gente tem uma linguagem super familiar. É. Vamos tentar hoje. Não, vamos. Vai dar certo. É, caralho, vamos tentar. É. Porra, André. Bota pra foder. Né, é, outro abraço para Thiago Murta, que nós conhecemos na porta do Shopping Bourbon. É verdade, né? O Thiago Murta, até eu saber que era ele, mas... Thiago Murta tava fazendo um freela pro podcast Suecado. Os caras tão, né, evoluindo, né? É. Já tem freela e tal. Logo mais tão maiores que a gente. Logo eles têm van, né? E a gente aqui, né? Dividindo uma cadeira que range, né? O Thiago tirou... Dividindo uma cadeira que range. O Thiago tirou uma foto com a gente e a foto está aí no post pra você ver. Eu, Borbis, Léo e Thiago Murta. Nos encontramos na saída de Avatar. Ele estava tão apaixonado quanto nós pelo filme. E, aliás, também vale deixar um abraço especial aí, um Feliz Natal pra galera do Suecado, né? Um salve. Sim, um salve especial pra eles aí. Beijo, Nina. Beijo, Andresa. E toda a galera do Suecado. Sim, não, e toda beijo a rapaziada pra vocês. Aí. Os cuecas eu não vou citar o nome, não. É. Não lembra, né? É, porque eu não lembro. Não, Guilherme, Anderson, todos eles. Eu vou mandar um salve pro meu pai, que a gente falou dele. Falou pra ele escutar os salves. Pai, um salve aí pra salve, você, mano. Um salve, salve. Quem é seu pai, Sofia? Ele chama José Fernando. Ah, José Fernando. Um grande abraço, seu José. Seu José, um salve pra você. Isso aí. E o último recado aqui, o penúltimo, na verdade, isso. É que não teremos o Drops do JC essa semana, porque não deu tempo de fazer dois, o que é compreensível, né? É compreensível. O nosso presente de Natal pra ele, ele folgar. É, exatamente. E também tem o... Esse é o mais importante, vai, Borbs. O glorioso Judão Channel Awards continua... Votem, escolham os melhores do ano, cinema, games, TV, gostosos, e etc. Nerd. Sim, você tá... Eu tô? Sim. Ah, bom, hein? Senão como você não sabe, seu filho? Já está desde sexta-feira passada no ar. Nós estamos no futuro, seu filho. Ah, é verdade. Eu tô ganhando, hein? E tô ganhando, minha porcentagem é altíssima, continuem votando. É isso aí. É, vote lá, judão.com.br, sabe, Borges? E o último recado, lembrando que o nosso e-mail é podcastdecinema@mtv.com.br. Faça como a galera que você vai ouvir lá no final do programa. Olha, agora mudou uma diferença, né? É. Certo? E agora vamos falar, então, o nosso preview para 2010. Exatamente! Eu fiz uma lista aqui por data, né? Acho que era o mais óbvio. É, justo. Então, a gente já falou dos filmes que a gente tem uma expectativa grande aí. Pode ser que alguns deles nos decepcionem, né? Como sempre rola, né? É. Sim. Esse ano, tudo indica que ano que vem será um ano melhor para os fãs de cinema pipoca, mainstream, até cinemão, porque não tem nós. Crise. Não tem crise, não tem greve. Exatamente. Opa, pera lá. Tudo pode acontecer. Pode não, ter greve. Até, por enquanto, não. A greve que podia ter sido era dos atores no fim do ano passado e não rolou. Só atrasou um pouquinho. Bom... Ok, né? Agora eles já devem estar em pós-produção, alguma coisa. É, agora em 2010 que vai começar, depois de tudo aquilo, que vai normalizar mesmo. 2010 será um filme com muitos. Será um ano com muitos filmes de quadrinhos no cinema, né? Alguns deles não tão mainstream, né? Então tem de Jonah Hex, Kick-Ass, né? Até Homem de Ferro. Scott Pilgrim também. Scott Pilgrim. É, enfim, vamos lá. Começando pelo dia 8 de janeiro já, estreia Sherlock Holmes. Olha aí. Eu assisti esse filme na semana passada. Robert Downey Jr., Jude Law fazendo... O Dr. Watson. Exatamente. Elementar, meu caro Watson. É. Tem a Rachel McAdams. Ele é tão bom quanto o Xangô de Baker Street. Fala pra mim, ele é tão legal. É, né, entendeu? Vamos colocar aqui, entendeu? Estabelecer o patamar, né? Porque vamos combinar, né? Sim. Uma obra-prima, né? Ele tá à altura. Olha só, eu acho o seguinte. O filme se garante muito pelo Robert Downey Jr. O cara, ele tem um carisma que é impressionante, assim. O Homem de Ferro ganhou muito com a presença dele, né? E ele é o Tony Stark de forma brilhante. Em Sherlock Holmes, ele mais... Ele pode ser o Tony Stark e ser o Sherlock Holmes ele mesmo, assim? Ele tem algumas semelhanças de atuação, assim. E é uma coisa que vem dele, né? Ele é sempre meio irônico, metido engraçadinho nos filmes, né? E ele é de novo, ele faz um Sherlock Holmes assim. Mas ele é muito mais bagaceira do que o Tony Stark, assim. E olha que o Tony Stark é um pouco bagaceiro. Nossa, uau, né? Um pouco. Tem umas cenas dele breaco, assim. O filme é divertido, eu acho que é um bom filme pra essa época, sabe? Pra molecada ir ver no cinema. É diversão mesmo. Pô, a galera tá de férias, tá tem nada pra fazer. Não vai ver um filme ruim. Não vai ver um filme ruim. Mas eu acho que primeiro que tem direção do Guy Ritchie, que é um diretor que quando acerta, acerta muito bem, né? Mas quando erra também, ele erra... Muito bem. Nível aquele filme da Madonna, que eu esqueci o nome. Que a gente não se lembrar. É, esquece, né? Melhor mas Rock and Roll é legal. Rock and Roll é legal, então ele já mostrou uma volta à boa forma aí. O Guy Ritchie, pela primeira vez, saindo um pouco... O da Madonna é um pouco diferente também, mas esse sai mais, né? Do universo que ele costuma abordar nos filmes dele, né? Aquele lance de gangster. Sim. Mas ele, mais uma vez, tá em Londres. 50 mil personagens em histórias paralelas pra se encontrar no final. Exatamente. E é o primeiro filme de época do Guy Ritchie, né? Acho que ele não queria Sherlock Holmes, é um filme de época. E eu não sei em relação aos outros filmes, mas é o primeiro que ele também tem que ter uma certa fidelidade a um personagem, né? Tem que se manter. É, primeira adaptação. É, mas na verdade, esse aí é uma adaptação de uma história em quadrinhos... Ah, é? Não é dos livros, é uma história em quadrinhos. Então, mas de qualquer maneira... Não, tem, sim, né? Mas não é aquela história conhecida do Sherlock Holmes. Ah, ele história não, em quadrinhos. A fonte que ele pegou não foi... Puta, tava com o nome do escritor. Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle. Não, é uma história em quadrinhos recente. Acho que foi lançado agora em 2009 mesmo. É, o Sherlock Holmes que você vê no filme... Não tem nada a ver com aquele que você tá acostumado, assim, saca? Do cara todo cheio de fleuma, né? E elementar meu caro Watson. Aliás, se não me engano, ele nem fala essa frase no filme. Mas parece que ele não fala nunca em nenhum livro. Não fala mesmo. Que alguém inventou. Parece que surgiu no teatro, se não me engano, essa frase. Eu acho assim, cara, transformaram o Sherlock Holmes num filme de ação. E aí você tem os prós e contras disso. É um filme realmente mais divertido, acelerado e tal. Por outro lado, é um filme que não se destaca em nada, assim, saca? Exceto pelo Robert Downey Jr., que realmente é muito carismático e muito bom, mas enquanto história, não tem nada de novo no filme. Até ele me lembrou em alguns momentos a Liga Extraordinária. Isso não é bom. Não é bom. Mal sinal. Esse é um péssimo sinal. Mal sinal. É. Então, peraí. É, só que assim, não é nem de longe tão ruim quanto. É, rapidamente. Foi passou, só rapidamente. Passou foi tipo rápido. Só uma lembrança. É. Entendi. Mas é legal, tendo esse lance dele ficar pegando pistazinha, né? Ele deduz tudo com uma facilidade. Ele, cara, transformaram o Sherlock Holmes um quase super-herói, que luta pra caralho, muito bem. Ele consegue tipo, prever a ordem das porradas que ele vai dar no cara antes de dar, sabe? Isso é técnica, meu. Tem seu irmão desse. Enfim, eu acho um bom filme pras férias aí. A molecada vai se esbaldar no cinema, é bem divertido e mesmo. Só pra falar de filme de férias, só um parênteses. Eu vi de novo... O Avatar, eu procurei as imagens daquela câmera que da cara. É impressionante. Eu ficava arrepiado de ver de novo e depois vendo a Zoe Saldana interpretando a hora que ela briga com coisa. É. Só pra constar, só queria falar isso. Porque o é quanto que cara. É realista as feições. É muito impressionante, cara. Eu preciso rever. E você posso reparou ver. Nos dedos agora? É, não, esqueci. É. Eu acho que eu não revi ainda esse filme. Eu acho que eu já vi. Eu não garanto. Ah, isso é legal assim. Gravar essas coisas no olho do tempo, né? Muito bem, dia 15 de janeiro chega aos cinemas, outro filme que eu tô aguardando muito. Esse é um dos principais pra mim. Esse eu já vi também, mas eu não posso falar ainda. Eu também já vi. Aí sim a gente tá num lapso, né? Porque já vi, mas... Ah, é. Onde vivem os monstros? Mais um filme de Spike Jonze, né, cara? Grande Spike Jonze, né? Dirigiu Quero Ser John Malkovich, dirigiu o que mais? Adaptação, que é demais. E é um filme infantil, faz, né? Faz clipes Sabotagem dos Beastie Boys, por exemplo. É um filme infantil, o primeiro filme infantil do Spike Jonze. Ele entrando numa onda aí que o Wes Anderson entrou há pouco tempo com O Fantástico Sr. Raposo. E baseado numa história infantil muito conhecida nos Estados Unidos. E, enfim, tem um elenco a Catherine Keener, Mark Ruffalo, James Gandolfini de Os Sopranos, Paul Dano, Forest Whitaker, Chris Cooper. Parece ser um filmaço. É. A história tem alguma coisa a ver com Monstros S.A. ou alguma similaridade assim? Ou não? É um molequinho, tipo... Eu posso estar viajando um pouquinho aqui, mas o molequinho, tipo, ele fica de castigo. Não, por causa da mãe dele põe de castigo e ele começa porque a inventar. Ele não quer comer, é. É alguma coisa assim. E ele começa a inventar uma história dele, tipo, e aí ele é o rei dos mundos. Da Monstrolândia. É mais pra Calvin Haroldo do que nesse sentido. Assim. Ah, tá. O filme foi recebido com uma certa frieza nos Estados Unidos, né? Não foi exatamente. Nossa, frieza, cara? É, cara. Eu tenho vontade de chorar toda vez que eu vejo não, o trailer. Ainda mais com a música da Arcade Fire de fundo, né? Mas, isso, né? É lindo, mas. É, aparentemente, tanto que você vê que não tem nenhuma indicação, né, pro Globo de Ouro aí. É verdade. Apesar de que é bem discutível a forma como os indicados do Globo de Ouro são feitos, mas não com indicação nenhuma. Mas aí começa também a aparecer, né, esses filmes infantis de altíssima qualidade também, não que os outros não sejam, também são de altíssima qualidade, mas são diferentes, né? É um pouquinho cabeçudos, né, infantil cabeçudo. É, exatamente, meio arte, né, artístico. Tipo assim, ó, você, por exemplo, que tem que, sei lá, dar aula de história numa escola e sua mulher é artista plástica, aí você leva seu filho pra ver esse filme, né? Você que estuda em escolas com ideologia Paulo Freire, vai ver. Então, o livro, se não me engano, tem tipo 5 falas nele. É, e tem pouquíssimas frases. Só imagens. Não, o livro é sensacional. Mas muita gente conhece história, tipo pais e etc. Assim. É, meu pai conhece, quando eu falei desse filme, ele falou, nossa, mas é aquele livro. Seu José. Falou, mas é aquele livro de quando eu era pequeno, sabe? Assim, é um livro dos anos 60, né? Maurice Sedak. Então tem gente que. Maurice Sedak. Que conhece bastante. Então vá ver. De janeiro, ainda em janeiro, Um Olhar do Paraíso, parece que é o título nacional confirmado, né? Não tava sabendo, mas beleza. Parece que é isso, do The Lovely Bones, que é o próximo filme do Peter Jackson, aguardado ansiosamente por toda a comunidade nerd, e ele deixando de lado um pouco o universo fantástico, né, que ele abordou tantas vezes, mas ao mesmo tempo não, né, ao mesmo tempo não, que é o filme sobre uma menina que é morta, e aí ela passa a acompanhar a vida da família e dos amigos dela, superando a morte dela, assim, ela enquanto espírito. Então não é totalmente fora do mundo fantástico. Ou é, né, pra quem acredita nisso. Como assim? Os cardecistas, isso é real. É quase mais um retorno pro começo dele, a ver com mortos no final. É terror, né, mas... É. Do que... Enfim. O elenco tem a Rachel Weisz, Mark Wahlberg, Susan Sarandon e Stanley Tucci. Eu adoro esse pelo elenco, é mais drama mesmo. E a Saoirse Ronan, que faz a mocinha que é morta. Enfim, é Peter Jackson, né, cara? Sim. Então é certeza de qualidade. Eu duvido que seja um filme ruim. Ainda em janeiro, outro filme que foi adiado e estrear em dezembro. Vai estrear agora, dia 29 de janeiro, Zombieland. Zumbilândia. Muito legal, cara. Esse eu vi também. Muito legal. Muito legal mesmo. Woody Harrelson, que... Só por ele, assim, qualquer filme tem Woody Harrelson. Eu adoro Woody Harrelson. É o... Mas eu adoro o Texas, Woody Texas não. Tallahassee. Aí tem o Jesse Eisenberg, que faz o Columbus. O Jesse Eisenberg vai viver o criador do Facebook, na adaptação da história do Facebook. A Social Caralho, Network. Gente. É. Tem ainda a Emma Stone, fazendo a White... A Emma Stone, velho, o que é a Emma Stone? É sensacional, velho? Né? Ela é sensacional pra quem é a Emma Stone, não. Ela fez Superbad. É Super Bad? Do Superbad. Ela é a mocinha que o gordinho é apaixonado. E o gordinho pega a ruivinha. É nóis. Pega. É Julie. É Julie o nome dela? É. Ela é linda, cara. Sensacional. Aí ainda tem a Abigail Breslin, vivendo a Little Rock, a Abigail Breslin de Pequena Miss Sunshine e tal, né? Sensacional. E o Bill Murray vivendo ele mesmo, na boa. Na melhor ponta que eu já vi. A melhor ponta que eu já vi na minha vida. Disparado. E veja bem. É. De novo andei com essas piadinhas de maconheiro, né? É. Por quê, cara? Enfim, Zombieland trata de um mundo dominado por zumbis, sem muita explicação, sem muita historinha de... Você sabe que é um vírus que transforma as pessoas em zumbis raivosos que querem comer outras pessoas, como todo outro filme de zumbi. Sim, exatamente. Sim. Só que ele trata o tema com muito bom humor, é quase um... Tá todo mundo morto, todo mundo quase morto, que é o Shaun of the Dead. Em resumo, em versão americana, assim. Eu acho que o grande destaque do filme é a edição dele, que eu achei brilhante. Não, ele tem um... O uso de uns letreiros assim, em perspectiva ali, um negócio bem legal. Filme muito divertido, talvez um dos filmes mais divertidos de 2009. Assim. Aliás, esse dá um banho em Sherlock Holmes. Que no caso esse 2010. É um filme? Não, porque ele saiu em 2010. Pra gente, 2010. Aliás, ele é um filme de zumbis, mas não tão agressivo, assim, ele não é tão gore. Não. É, minha mina, que detesta filme de zumbi, ela acabou assistindo na boa, assim, passou. É, ele tem uns momentos violentos e tal, mas... Ah, mas... Ele é muito assim, mais comédia. É, exatamente, ele é muito mais engraçado. É uma comédia, ponto. Assim, com zumbis. Com zumbis. Come gather round people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown. 12 de fevereiro, pouco antes do carnaval, estreia Lobisomem, com direção do Joy Johnston, que dirigiu Jurassic Park 3, Jumanji, Rock Tier. Oba, oba! Quem, o quê? Quem, o quê? Quem? Oba! Oba! Lobisomem, cara, é uma versão pro clássico dos anos 40, né? Com o... Como é que chamava o ator? Você lembra? Pá, não vou fazer essa ideia. Whatever, né? Mas aquele filme IMDb. Sensacional. Quem faz o Lobisomem nessa versão nova é o Benício Del Toro. Ainda tem o Hugo Weaving, conhecido como Agente Smith no elenco. Anthony Hopkins, conhecido como Hannibal Lecter no elenco. E a Emily Blunt. Conhecida como Emily Blunt. A menina do Diabo Veste Prada. Exatamente. Não a outra, não a principal. É. A outra do Diabo. A outra do Diabo. Personagem secundária. Personagem B do... Enfim, eu não sei muito o que esperar de Lobisomem. Eu acho estranho porque é o seguinte. O Lobisomem é um vilão ou é um herói, saca? O meu medo, ele é os dois. Ele é uma vítima do sistema que eles começam a fazer. Eu fico com medo de transformarem o Lobisomem num herói no filme, entendeu? De virar uma coisa do Lobisomem salvar o dia. Eu acho que não também. Até porque é o Benício Del Toro fazendo, né? O Lobisomem, e pouco provável que o Benício Del Toro... Aliás, tem uma história. Não, o Benício Del Toro ganhou meu respeito quando eu descobri. Quando Scarlett Johansson... Descobriu? Não, disse que forneceu pra ele dentro do elevador. Ela contou, oi, deu pro cara no elevador, ela falou isso. É a Johansson. Ela falou, ela, não fui eu que tô falando, foi ela que disse. Deu pro Benício Del Toro no elevador. Meu Deus do céu. Caramba. Devia ser um prédio com muitos andares. Escuro, né? Ou o cara é muito rápido. Né? E aí ele perde todo o respeito que ele ganhou. Ou tem um botão que é tipo emergência. Pau, né? É verdade. Enfim, bem. Eu acho que se eu fosse porteiro de prédio, eu ia ficar muito esperto com esse botão de emergência, cara. Apertar emergência, liga a câmera. Ah, beleza, estão presos mesmo. Se não... Já vai lá, pega o creme para as mãos. Chega. Não, mas agora, falando sério, eu acho que não vai ser o herói, não. Pelo trailer e pela história do outro filme, né? Pelo trailer, eu achei ele meio herói. Eu não acho, cara. Tem menino com ele correndo atrás da menina. Peraí. Trailer não é... Desculpa, não é para mim pra nada, sim, né? Mas vamos combinar. Você tem trailers maravilhosos que você vai lá, vamos vai ver, o filme é uma merda. Vamos tentar agradar a todo mundo. Ele vai ser um vilão com redenção no final, pronto. 19 de fevereiro nos Estados Unidos, no Brasil. Tá confirmado pra fevereiro, mas não tem data ainda confirmada. Pode ser que seja essa mesma data mesmo. Ilha do Medo, Shutter Island, do Martin Scorsese, cara. Com Leonardo DiCaprio. Olha que elenco foda. Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Michelle Williams, Max von Sydow e Jackie Earl Haley Rorschach. Olha, eu adoro Martin Scorsese, mas Gangues de Nova York, se ele fizer alguma coisa parecida, eu vou passar longe. Ele, então, eu não acho ruim Gangues de Nova York, mas é um filme menor dele. Não, é um filme bem B. É um B. Perto de tudo que ele já fez, gente, pelo amor de Deus. Mas aqui você tá comparando com Fellas. Toda a obra do cara. Ele fez um trabalho excepcional em Os Infiltrados e eu acho que ele tá numa boa fase, assim, sei lá. E o que eu acho interessante é que é um filme com uma pegada meio de suspense, assim. A história fala de um cara que é um policial que vai investigar um assassino que escapou de um hospital, de um, tipo um hospício de segurança máxima, sabe? Tipo o Asilo Arkham. Sim. E o cara parece que tá nessa ilha que chama Shutter Island. O filme se passa na década de 50. E ele, aparentemente, é um filme que lida muito com o suspense psicológico, numa pegada a Cabo do Medo, assim. Ah, né? Sim. Então, se ele chegar num nível Cabo do Medo, já tá... Porque Cabo do Medo é um dos filmes mais fodas do... Nossa, do cara, é sensacional, a gente tá falando de alguém, cara, que pode muito bem superar até Cabo do Medo, pode, repente. Pode mesmo. É, a gente tá falando de, do Martin Scorsese, né? Vamos combinar. Nossa. 12 de março, mais um filme que eu espero bastante, porque é um diretor que eu também gosto muito, que é do Paul Greengrass. O cara que fez os últimos dois filmes da franquia Bourne, dirigiu Voo 93. Voo United. É legal. A versão boa. A versão boa. O filme se chama Green Zone, mais uma vez com Matt Damon. Matt Damon. I'm fucking Matt Damon. Ainda tem o Jason Isaacs, Brendan Gleeson e Greg Kinnear. O filme se passa... É a história de um cara, de um soldado que vai atrás... de armas de destruição em massa. É um filme de guerra. Só que, cara, o Paul Greengrass, ele tem... Ele filma de uma maneira que ninguém hoje em dia filma. Quer dizer, hoje em dia o nego tenta imitar um pouco esse estilo dele, assim, né? Que esse lance nervoso de câmera na mão e tal. Fez um trabalho incrível com o Bourne. Talvez o grande destaque de ação aí da década seja a trilogia Bourne. Totalmente. Aliás, ele mandou avisar que tá fora do quarto filme. Ah, é? Olha só. Que capaz não tem. Ele te ligou? Avisou. É. Tá, não, ele me disse ontem. Eu acho, cara, vida, que sem Paul Greengrass... Eu te contei que era fucking Matt Damon. Mentira. Mentira. I wish. O fato é que o Paul Greengrass é muito talentoso e tô ansioso pra ver esse filme de guerra dele, assim. Um filme que eu indico dele que é pouco visto, um filme chamado Domingo Sangrento, sobre o lance da Irlanda, né, da... Sunday, bloody Sunday. Exatamente, a música do YouTube se refere a esse dia também. Sunday, passou o Álvaro Campos. Tem a batera mais louca do mundo essa música. De março de 2010, Como Treinar o Seu Dragão. How to Train Your Dragon. É, direção do Dean DeBoer e Chris Sanders, os dois caras que dirigiram Lilo e Stitch. Eu assisti, Lilo e Stitch. Eu assisti 70% desse filme, 80% desse filme quase. Gostei do que vi, assim. Enfim, é uma aposta aí da DreamWorks em animação, né? Mais uma vez, um filme de animação 3D. Fala sobre vikings e dragões. Eu gostei do que vi, aposto que será um filme, não sensacional, mas pelo menos legalzinho, assim. O que eu gosto do elenco dele, tem o Jonah Hill, dublando um personagem, Christopher Mintz-Plasse, McLovin, dublando um personagem, e Jared a Butler, dele é ótimo. É, ótimo. Jared Butler e o Jay Baruchel. Eu vi o trailer desse filme e gostei muito. É, cara, é divertido. Que animadinho. É. No mesmo dia, 26 de março, pros mais grandinhos, estreia Legião, que não é, graças a Deus, uma biografia da Legião Urbana, que é tudo que eu não quero ver no mundo. No mundo. Mas eu tenho curiosidade de ver o filme do Faroeste Caboclo, que falam que vão fazer, a mim, eu nunca vi nada. Nunca vão fazer. Eu espero que não. Vai acabar virando uma novela. Vai acabar na mão do Guilherme Fontes. E aí acaba mesmo, né? E se é o Tom Mello, será o João do Santo Cristo. O que muito seria se o Celton Mello fosse? Moleque indeciso, infantil. Borbis, o Legião é uma adaptação de quadrinhos também? Né? Mas é a Legião dos Super-Heróis da DC? Não, ela já é de um anjo que caiu do céu, mais ou menos isso. Eles vêm pra... editora é? Negócio da... não sei. É das mais independentes, assim. Dark Castle. Por ali. E, tipo, no Apocalipse, tá rolando Apocalipse, os anjos vêm armados e... treta. É treta de anjo, cara. O trailer é um dos trailers mais fodas que eu vi esse ano, cara. É demais. E o pôster, você vê, o cara dá um anjo com cheio de arma na mão. É foda. É foda, cara. Tem o Paul Bettany no elenco, que é o Michael, né? O anjo Miguel. Principal, né? Miguel. É o anjo Miguel, né? É, Michael. Sim. Miguel. Dennis Quaid e o Doug Jones. Ele é um mímico e ator e mímico. Normalmente ele faz papéis onde ele vai ser... O Doug Jones, só pra você entender, é o Andy Serkis do... Guilherme Del Toro. Ele é o Abe Sapien no Hellboy. É aquele maluco dos olhos lá do... Que tem os olhos nas mãos. É o Fauno. É o Fauno, amigo do Fauno. O Johnny Depp do... Também, é. Mas o Johnny Depp ele mostra a cara, esses aí não. Em Legião ele será o Ice Cream Man. Eu imagino que ele também não mostra a cara. O homem do sorvete. O homem do sorvete. Enfim, bem ansioso pra esse filme. De abril de 2010. Óbvio que é de 2010. Fúria de Titãs. Esse. Mais um bom trailer. Esse eu quero ver. Esse tô bastante ansioso. Esse filme, cara, é dirigido pelo Louis Terrier, que dirigiu o Hulk, né? Fez um bom trabalho em Hulk, fez um trabalho mediano naquele cão de briga. Dirigiu também o. Se não me engano, sensacionais. Os caras explosivos, acho sensacionais. Os dois primeiros. São divertidos. E, enfim, o filme é uma versão daquele clássico Fúria de Titãs do. Que pecado, cara. Esqueci o nome do cara agora. Mas é um dos grandes pioneiros aí, trabalhar com stop motion. E você já viu um milhão de vezes no SBT, tá ligado? É, na época que stop motion... Aliás, se não me engano, na época que era uma novidade. Ou seja, tem até uma versão Hermes e Renato redublando esse filme. É Ray Harrison, se não me engano. Logo do tipo. É? Whatever. Bom. É, o filme tem... Adivinha quem como Perseu, o herói do filme? Sam Worthington, o grande herói dos filmes de ação da nova década. Celton Mello. Celton Mello. Eu falei, vai vir. Chevy Chase. Vai vir. O Sam Worthington, como a gente falou na edição passada, ele está em Avatar, esteve no Terminator, acho que ele vai se consolidando aí como o grande ator de filmes de ação, de pancadaria, né? E, justo. O que é, e eu acho ele e um bom ator. E agora juntando com um filme épico, né? Exatamente. Extremamente épico. Extremamente épico, se passa na Grécia antiga, envolve mitologia grega. Eu espero ver esse filme no mínimo um Troia. Pelo amor de Deus, se for Troia... Vai ser uma bosta. Porque Troia é uma merda, né? Uma bosta fedida, pisada. Brad Pitt tá tão gatinho em Troia. Não, ele nem tá tão bonito. Aquele filme é horrível, mas velho. Aquela hora que ele fala, você me deu paz numa vida de guerra. Ai, tão bonito. Eu também acho. Se tivesse uma frase boa no filme inteiro... Não vale as 3 horas de filme, a frase. Muito bem, o filme tem um elenco aí do Liam Neeson, vivendo mais uma vez um tutor. Nesse caso, o tutor da humanidade, que é Zeus. Nossa, ele não se aposenta, né, meu? Tem preguiça dele, cara. Sério, cara? Ah, ele Batman, o zigoto, né? Aquele filme, qual que é o Taken? Como é que é em português? Ele tá foda pra caralho. Que o Taken. É. A mina, a filha dele é sequestrada, ele... Ah, ele tá motherfucker. Não, Dá um pouco de preguiça. E já tem o Ralph Fiennes vendo Hades, o vilão do filme. Então, eu tô curiosa pra esse filme. Eu também, o trailer é muito legal, cara. Vai lembrar que todos esses trailers, os trailers desses filmes todos, pode ver aonde, Borbs? YouTube! Exatamente, www.youtube.com. Não, todos esses filmes. YouTube. Não, tá tudo no Judão isso aí, amiguinhos. Judão! Está tudo no Judão. Olha, fala de novo, por favor. Está tudo no Judão. Judão.com.br. Ai, que gostoso. Gente, o pessoal tá tipo, entendeu? Deram bronca na gente que a gente tá muito controlado com sua presença. Deram bronca. Ah, os nossos ouvintes. Harry Harrison. O nome do cara que dirigiu o... Que fez efeitos especiais do Fúria dos Titãs original é Ray Harryhausen. É tipo um dos grandes magos de efeitos especiais da década de 70. Dia 16 de abril, nos Estados Unidos, no Brasil não tem data, e aí eu quero fazer aqui um apelo, tá? O filme é Kick-Ass. O chuta-bundas. Kick-Ass. Estreia lá dia 16 de abril. E tá sem data no Brasil e tá nas mãos da Universal. Na verdade, Universal é só distribuidora. Que é um filme exatamente, independente. Então aqui no Brasil pode ser diferente. Distribuidora pode ser outra. Tá. Enfim, mas eu acho que tiver que falar com alguém, fale com a Universal. É, inicialmente com a Universal. Né? Então você vai fazer o seguinte, fale meu comigo. Amigo. Sofia Reis. Você vai entrar em www.universalpictures.com.br. Isso. Tá? Pictures é fácil de explicar como é que faz. Entra lá, clica em Fale Conosco e coloca tá o seguinte. Esquerdo, cara Universal, Eu quero assistir Kick-Ass nos cinemas. Muito bem. Certo? Não vamos deixar esse filme direto pra DVD, porque tudo indica que está nos filmes mais divertidos do ano. O trailer é de cair o queixo. Deixou a galera da Comic Con arrancando os cabelos, sim, né, Borbs? E provavelmente vai se chamar o Chutador de Traseiros. Se chamar assim, aí... Aí a gente vai ter que fazer uma revolução. E esse trailer ainda não foi lançado oficialmente. Exatamente. Mas está no Judão também, a versão filmada na Comic Con. E tá rolando agora um festival lá nos Estados Unidos pelo pessoal do Andy Cool News. E o filme foi exibido e os caras, tipo, todos os críticos e todos os sites gringos estão enlouquecidos com esse filme. É. De tão foda que estão dizendo que é. Então é bom mesmo fazer essa campanha, então, porque, meu... O Kick-Ass, cara, sendo um paralelo, é um Watchmen um pouco menos, né, cabeçudo, assim. Não, fala de pessoas comuns. É o Watchmen comédia. É. O Watchmen é o Watchmen drama. É. E esse não é o Watchmen comédia. Não, só no sentido de que são pessoas comuns que resolvem ser super-heróis. É uma pessoa comum que resolve ser super-heróis. Ah, uma pessoa só? É um moleque, é o Kick-Ass. Ele resolve... Na época Kick-Ass, na época que foi sair os quadrinhos, que é do Mark Miller, mas se não as me engano, outras pessoas têm superpoderes? É, Mark Miller. Acho que ninguém tem superpoder, então, assim. Então, é calma. Ótimo. Aí o cara... Só que o cara resolveu... Quando foi lançado o quadrinho, ele fez um teaser trailer. Que era um moleque idiota vestido com aquilo. Aí tinha os caras roubando, tipo, a velhinha. Ele foi tentar salvar ela e tomou porrada. É. É isso, tá ligado? É diferente, não é a mesma coisa, é, cara. Mas enfim, ele tem toda uma história de vilões... É, super-heróis no mundo real, né? É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Tem direção do Matthew Vaughan, que dirigiu o Stardust, que eu acho um bom filme de fantasia, assim, que foi subestimado e acabou meio ofuscado pelo A Bússola de Ouro, que saiu no mesmo ano, e tem uma pegada meio parecida, né? Mas desses filmes de fantasia pós-Senhor dos Anéis, o Stardust eu acho ele o melhor de todos, sinceramente. Tirando, claro, Harry Potter e tal. É, além disso, ele dirigiu um filme chamado Nem Tudo é o que Parece, de 2004, Layer Cake, em português, em inglês, que tem foi o filme que lançou o Daniel Craig, James Bond. Olha aí. Né? E é um filmaço policial muito foda, cara. E dá pra chamar em qualquer locadora, saiu no Brasil, por incrível que pareça, procure Nem Tudo é o que Parece, um filmaço mesmo. E o elenco do Kick-Ass tem Nicolas Cage, Mark Strong, o Aaron Johnson, um ator novinho aí, né, fazendo... É, que faz o... Faz o Kick-Ass. E o nosso querido Christopher Mintz-Plasse. McLovin, que é o vilão. Ou seja... Vocês imaginem. Não, tem mas que ser bom, cara. Você pegou o nome da menininha que faz? Chloe Moretz, isso. Ela é a melhor personagem do mundo. Vejam lá o trailer lá no Judão, procura o Kick-Ass, vai ver o trailer, vocês vão entender por quê. 16 de abril, na mesma data que sai o Kick-Ass lá na gringa, também sai Alice no País das Maravilhas. Yeah! Aliás, você viu o novo mais trailer? Mais esperado da minha Sofia lista. Reis. Sério mesmo? Dedicatório e tudo. Porra. Pra você, Sofia Reis. Ai, é verdade. Obrigada, Bob. Alice no País das Maravilhas, mais uma vez um filme da Disney, mas dessa vez com direção de Tim Burton. Elenco ultra estrelado, né? Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Crispin Glover. Como que é os filmes dele? É, ou se sempre. Como que ela chama? Como que ela chama? O Johnny Depp fazendo... Se o Johnny Depp fosse o Chapeleiro Maluco. Na boa, cara. Eu já cansei o Johnny Depp fazendo papel de maluco, sinceramente. Mas, cara, esse é o... Você ia colocar quem, velho? Imagina se Tim Burton falar, tem que inovar. Ah, não vai ser o Johnny Depp que vai fazer o Chapeleiro Louco. Cara, não, mas você tem que inovar, coloca um absurdo, sabe? E tipo isso. Você acha que alguém imaginou, tipo, vamos colocar o Mickey Rourke ali pra fazer assim, Siri? Porra, meu idiota. Quem vai colocar o Mickey Rourke? Isso aí. Eu acho que tem que inovar, que cara. Ia ter de sabe? Colocar umas pessoas. Se o Johnny Depp não fosse o Chapeleiro Louco, cara. Cara, eu acho o seguinte: é um filme muito bonito, assim. O trailer, né? Tá. Medo do gato. Bonito e tal. Ai, o gato é fenomenal. Agora, na boa, assim, sinceramente. O grande chamariz do filme é o lance do 3D, né? O filme feito só 3D. Depois de Avatar, cara, pelo que você viu no trailer, vai ficar pequeno pro Alice. Sinceramente. Até porque nesse trailer agora que saiu recentemente, tá muito claro que eles vão fazer aquela coisinha de enfiar na cara. Que agora, depois de Avatar, eu já enjoei. É. Eu já não acho nem um pouco legal. Você viu que dá pra fazer sem isso. É, exatamente. Não, então, mas mas eu acho que vocês estão... Agora eu vou ter que falar. Estão sendo um pouco cabeça dura. Porque Avatar e Alice não tem nada a ver. Tudo bem, eu entendi. Isso eu entendi. Falando, é. Não, mas eu acho que a Alice vai muito além disso. Mas são muito outras coisas, além disso. Espero, não, espero que sim. Espero que seja um bom filme. Torço a favor. O Tim Burton é quem melhor faz musical hoje em dia. Olha, o original tem muitas versões ali. Se é o que ele faz melhor musical, então o Sweeney Todd é o melhor sonífero do mundo. Porque eu dormi. Não, Sweeney Todd é chato. Sweeney Todd é chato. Mas que outro musical que ele fez? Fantástica Fábrica de Chocolates. Ah, não é. O Estranho Mundo de Jack, que tem a produção dele. É. Não, peraí, vamos combinar, gente. Pêssego gigante. Vamos combinar, então. Vamos combinar o quê? Vamos combinar. Cartas na direita. Cartas na mesa. Vamos combinar que não é pra comparar Avatar com Alice do País das Maravilhas. Porque, não, eu principalmente, acho que eu acho que assim, vamos combinar que mas não, assim... Mas não é nós vamos comparando. É só um 3D. É, não, eu sei, mas é que você falou que vai ficar pequeno, não sei o quê, porque é o Grande Chamariz. Então, eu acho que não é o Grande Chamariz. Tudo bem, é uma das coisas, uma das questões principais. Mas acho que vai muito além disso, pô. Foi o melhor, um dos melhores filmes da Disney até hoje, Alice no País das Maravilhas. É uma revolução na maneira com que os personagens vão ser apresentados, com que os personagens se, né, se dão ali no filme, não é mais um 2D. É tudo Tim Burton, entendeu? É tudo muito, muito mais complexo do que Alice. Eu acho que ele só tem muito a ver com o personagem, muito a ver com a história. É um casamento perfeito. Assim, o que eu acho estranho, cara, é porque Alice. O filme é uma quase não, é uma continuação da história. É Alice voltando, né, pra Wonderland. E o filme não é o mesmo nome do outro, né? Alice no País das Maravilhas. Mas não tem aquela história do Atrás do Espelho? Eu não sei, dos livros. É, eu não li os livros. É que se eu não me engano, essa é a adaptação do livro mesmo. Que nem o Fantástica Fábrica, Alice não é do atrás filme, do é espelho. O livro. Entendi. Não lembro agora exatamente. Enfim, é um Alice filme Através que... do Espelho, não é? Assim. Já tá causando um frenesi maluco agora, ainda em 2009, né, sim, cara? E quando é que vai lançar? 16 de abril. Que saco, né? Tem que esperar até lá. Vamos ter que esperar. É, e é bom, agora, só pra terminar esse negócio do 3D, que tudo bem, é diferente, etc, etc, etc. Mas a imersão que o Avatar conseguiu, duvido que eles vão conseguir. É só isso. Eu acho que eles vão usar o 3D só pra enfiar a coisa na sua cara. Eu e não também pra... É, só pra te dar susto com um gato... Pra não te colocar... Não vou pra te colocar no País das Maravilhas. Agora só tem pra... uma outra coisa. Eu tô ansioso pra ver também a postura da Disney em relação... Porque o primeiro filme... Uma coisa que eu reparei que eu assisti há, sei lá, um mês atrás, assim. 90% dos personagens fumam. E aí você tem a lagarta, que a lagarta, meu, tá com um narguilé ali. Ela acho que é meu, a lagarta do ópio. Oh. É, exatamente. No pôster tem a lagarta, não lembro como é que ela tava. Assim. Agora... de abril... É, mais uma refilmagem, A Hora do Pesadelo. Tô bastante empolgadinho pra ver. É, mas eu sou contra. Por quê? O único ponto positivo aqui é o Jack Earl Haley fazendo o Fred Krueger. E eu gostei do lance de ser mudado o rosto do Fred Krueger, é uma coisa mais realista, mais bizarra. É. Mas o Wes Craven falou que não, e o Wes Craven falou que não, acho que então não tem o que fazer, entendeu? E agora... Qual foi o último filme do Wes Craven? O último filme que o Wes Craven dirigiu foi... É uma bosta, eu esqueci o nome, mas é muito ruim. Não lembro, cara. Mas é que, cara, mas minha piada foi pro saco agora. Ele que criou, né, essa parada, né, mano? Eu acho muito complicado, assim. Por outro lado, assim, a versão nova do Sexta-feira 13 ficou bem legal. Mas é que você assiste agora. Eu assisti A Hora do Pesadelo, eu chorava de rir, cara. Porque não é um filme de terror. E cara, no momento... Ah, não hoje, é. Não. Não é filme de terror pra mim nada, em absolutamente nada. Com Johnny Depp. É com Johnny Depp. Olha lá! Eu não acho um filme de terror, cara, porque é tanta coisa bizarra acontecendo ao mesmo tempo. E eu vi, esse foi um dos poucos terror, que eu vi quando era criança. Mas, tinha 10, 12 anos. Mas tem terror e terror, né? Assim, tem tipo o Iluminado, que ninguém morre, não acontece nada. Mas é um terror absurdo. Mas é um terror absurdo. E aí a gente tem o Massacre da Serra Elétrica, entendeu? Não, aí tem o Albergue. É Hora do Pesadelo. Hora do Pesadelo. E nesse sentido, A Hora do Pesadelo foi de fato um puta filme de terror. Eu só acho que faltou, né? O Pesadelo. Assim, A Hora do Pesadelo tem uma característica muito peculiar, que ele se passa nos sonhos. Então, a série inteira teve esse lance de uma coisa meio surrealista, assim, saca? O Fred sempre matou as pessoas de modos bizarros, porque tá um universo de sonho, você faz o que você quer, entendeu? Agora, me dá um pouco de medo esse lance que, de hoje em dia, tudo ser muito realista. E aí, eles transformaram o Fred Krueger num Jason, entendeu? Agora, pro outro lado é interessante também que eles vão contar como é que a história de como ele se transformou no Fred Krueger. Mas isso, enfim, também me dá um pouco de medo, né? Tipo, ai, ele foi maltratado, foi por isso, entendeu? Não, na realidade ele era um assassino de crianças que foi queimado dentro de uma igreja. Então, não, mas eu tenho meu medo é exatamente isso também, assim, falar, não, mas a história aconteceu, veja bem, tem outro lado, sabe? É, então, assim, justificar. É, cara. Justificar e que as pessoas fazem, os melhores, eu acho meio saco, é. Não que seja uma regra, assim, que os melhores vilões não têm justificativa, mas tem muito bom vilão que não tem justificativa, tipo Coringa, tipo, do Heath tipo Ledger, Coringa, entendeu? Pronto, que ele fica mentindo toda hora porque ele mas é assim, é uma tendência atual, justificando as pessoas, Vai lembrar que A Hora do Pesadelo chega dia 30 de abril nos Estados Unidos, no Brasil ainda não tem data e pode ser que saia em DVD direto. Atualmente não duvido mais de nada. Eu duvido que vem em DVD, tipo, vai direto. No mesmo 30 de abril, aí no Brasil também. E só no Brasil? Só no Brasil, vai ser antes? Exatamente, que nem não foi no outro já, inclusive. Homem de Ferro 2, John Favreau voltando pra dirigir a continuação do grande sucesso. Sim, que legal. 2007. Cara, 2007, você gostou do 2008. Do trailer? Olha, no Twitter, eu pedi o John Favreau em casamento. Cara, isso resume alguma coisa. O trailer é incrível. É muito incrível, bom, cara. Aquilo é foda pra caralho. Muito foda mesmo. Robert Downey Jr. voltando. Scarlett Johansson fazendo a Viúva Negra, linda, de cabelo ruivo. Mickey Hurk. A tia velha, Whiplash. Whiplash. É, Sam Rockwell, aí, também já esteve no primeiro filme, ou não? Não, né? Primeiro personagem dele. Sam Rockwell, Paul Bettany, Samuel Jackson, foi o Nick Fury, John Favreau, que é o diretor atuando também, Gwyneth Paltrow, Don Shadow. Cara, no trailer aparece a Máquina de Combate. Que, é. Sim. É, acho que isso, a Máquina de Combate é uma coisa que... não sei se pouca... eu vi, eu não entendi também, mas o repulsor do peito do Homem de Ferro vira triangular quando, tá quando aparece a Máquina de Combate. Deve ser uma nova armadura e vamos nós entender por quê. É a Mac o quê? Até onde eu sabia era só até Mac 3, Mark 3, né? Mas, enfim. Ah, mas ele faz vários. Nos quadrinhos é uma puta... Não, acho que deve ser Mark 3/2. E por aí 3. Vai. 3.1. É. Agora, o que me preocupa um pouco, o trailer eu achei fabuloso também. Mas eu não sei se a história vai convencer com aquela coisa do Whiplash conseguir fazer o mesmo bagulhinho que o Tony Stark tem no peito. Não sei. Por que não? Ah, não sei, cara. Acho Tony que Stark fez o bagulho dentro de uma caverna. Então, e ele tá fazendo a mesma coisa. Não agora, é exatamente, sabe, a mesma coisa. Dentro de um galpão escuro. Precisa ver se é a mesma coisa ou se não é. Então, cara, isso tá nos quadrinhos. Ponto. É. Não, o Whiplash não tem o mesmo. Acho que tem. Peraí, agora. Mesmo negócio no coração? Se não é o mesmo negócio, então não é o mesmo negócio no filme, teoricamente. Não espero sei. Que seja. Aqueles chicotes do Whiplash, velho. Porque aquilo é só um negócio que dá energia pra ele fazer os... O Beto Carreiro. maio, Robin Hood, Ridley Scott, Russell Crowe, Kate Blanchett, Mark Strong, Danny Huston, William Hurt, Max von Sydow. Eu quero ver, mas é preguiça. Sabe qual é o seguinte? Esse filme, ele nasceu muito interessante. Ele nasceu muito interessante. Ele se chama Nottingham e era a inversão da história. Era a história na visão do xerife de Nottingham como o xerife sendo uma boa pessoa e o Robin Hood sendo o vilão da história. Então, isso seria um ponto de vista legal. Legal. Mas não é assim. Não é assim porque o Ridley Scott conseguiu o Russell Crowe fazer o Robin Hood e aí você não pode o Russell Crowe como vilão da história e colocar, né? E aí, beleza, então vamos virar Mas, cara, era tão simples, velho. Era botar o Russell Crowe como xerife. Pronto. Pra mim é simples. Robin Hood é uma raposa. É. Aquele desenho da Disney. E só. Era legal. É sensacional aquele desenho. A real é que o filme parece que ele quer mostrar um lado um pouco diferente. Mas não consegue. Mostrando, não sei, né? Mas mostrando o Robin Hood lutando ao lado dos soldados de Ricardo Coração de Leão contra a invasão dos... Sei lá de quem? Alguém tá invadindo. É que, na verdade, essa história ela é mais baseada na realidade, digamos assim. É numa lenda maior, não é a lenda só do Robin Hood. Ele existe envolvido num contexto. Enfim. 4 de junho, Prince of Persia. Mike Newell, que dirige o Harry Potter, dirige também. Jake Gyllenhaal é o príncipe Dastan. Dastan. Ben Kingsley faz o vilão, Alfred Molina. Cara, pelo trailer... Tudo indica que teremos pela primeira vez na história, talvez, uma boa adaptação de game, né? Eu ainda fico com o pé atrás. Eu também. Muito. Sempre fica, se quando é game no cinema, dá pra ficar sempre. Mas realmente tá parecendo bem fiel ao jogo. Então. Mas bom, Tínhamos o mesmo problema com quadrinhos, né? Até um tempo atrás. Todo filme de quadrinhos saía meio... Até X-Men, mais ou menos. Né? Exatamente. Quem sabe Prince of Persia. Aí veio o Homem-Aranha e a Sofia Reis. Não, eu tô falando que é verdade. Eu vi agora, passou domingo, acho, na TV, o Homem-Aranha. Agora, vendo... Eu comecei a pensar, tipo, ele podia ser muito melhor, realmente. Não. O primeiro filme? Obrigada, Boris. Mas é verdade, eu acho. Ah, discordo de você. É. Eu comecei a ver, começo a colocar... É a revolução da Musa Nerd. Ela tá pagando, né? É, então... Não, é sério, eu comecei a pensar... Pagando como? Assim. Muito bem. Prince of Persia parece ser um filme legal pelo trailer. É, ficamos com o pé atrás por conta de ser uma adaptação de joguinho, mas... É, enfim. Gente, eu preciso gravar um negócio pro de final de ano pro acesso. Desculpa, tá. Eu vou me isentar. Mas você volta pros e-mails? Volto. Então tá bom. E... Até daqui a pouco, Sofia. Turn the lights on, baby. Toy Story 3, 25 de junho. Toy Story voltando, a Pixar, né? Relutou em fazer a segunda parte e agora vai fazer a terceira pela primeira vez em 3D. Em 3D. É, você sabe como é que é a história desse novo Toy Story? Pelo que eu entendi, não. É, o garotinho, não sei se ele tem nome, não lembro pelo menos. É. Ele agora não é mais um garotinho, ele tá indo pra faculdade. E como você deve saber, lá nos Estados Unidos a galera sai de casa pra faculdade. Não ficam, né, que nem aqui. Eles vão morar em outros lugares e tal. Se livrar dos brinquedos. Né? Ele tem que se livrar dos brinquedos, só que ele resolve ficar com o Woody e não lembra se o Buzz também fica e tal. Aí ele coloca numa sacola os que vão pra ficar, os que não vão, que vão embora. Sem querer, a mãe dele pega tudo, todas as coisas, e doa pra uma escolinha. E ele vai pra faculdade e tal. E aí eles vão pra escola... E o Woody e Buzz Lightyear vão novamente sair de lá e ir atrás do moleque e até onde sei da história. Provavelmente a mensagem que a Pixar vai querer passar é: não doe brinquedos, se apegue às coisas. Como assim, né? Eu acho que devia incentivar a doação. Mas brinquedos. Assim, pelas imagens. A gente não sabe como é que se vai os brinquedos que eu joguei fora se rebelassem, fossem atrás de mim, eu ia ficar morrendo de medo. Mas se bobear, então é isso que eu não sei: se vão todos os brinquedos, porque assim, nas imagens divulgadas até agora, só o Woody tá triste de estar na escola. Só. Talvez porque, eu não lembro agora se é o Woody e o Buzz ou só o Woody que ia com ele. Se bobear, todos os brinquedos vão só levar o Woody pra, com ele, porque aí é uma coisa... Não, é uma mensagem um pouco melhor. É. Eu tenho fé na Pixar, de que eles não vão escrotizar a mensagem. Tipo... E tem um personagem muito bom, aparentemente muito bom, que é um ursinho rosa, né? Um personagem novo. Que aparece em Up. Aparece em Up. E é o líder dos brinquedos da creche, onde os outros brinquedos vão parar, né? E parece que ele é meio motherfucker, assim, no filme, né? É, não sei. Eu não sei, eu visualizei isso na minha cabeça, talvez. É, não aparece, eu não vi no trailer ainda, mas... Bom, é o primeiro filme... Esse filme vai valer só pelo fato de que a Pixar vai relançar, espero que no Brasil também, sessões 3D no cinema. Vai, já tá garantido. Com Dom e do 2. Um, dois, e aí depois... Já não, vai ser... vai ser um filme... Começou vendendo um filme por dois filmes por um ingresso só. Você vai pagar o seu ingresso e vai assistir os dois Toy Story em 3D. Vai ser assim no Brasil também? Ótimo. Já tem trailer no Bourbon. Muito legal. Trailer não, no Bourbon já tem posto. Demais. É o primeiro filme que o Lee Unkrich dirige. Ele co-dirigiu o Procurando Nemo, Monsters S.A., o Toy Story 2. E nesse ele vai segurar a bronca sozinho. É um bom currículo. Bom currículo, né, cara? Tudo indica que você é um bom filme. O cara tem simplesmente três filmes da Pixar. 25 de junho. Mais uma adaptação de quadrinhos, mais um quadrinho pouco conhecido, pelo menos. É. Jonah Hex, eu nunca li. Sabe não. Tá, merda, é legal pra caramba, velho. É? Eu já li. Quem que você trata? É um western, né? É um western, né? Ele é meio que um caçador de recompensas, assim. Não é nem vilão. Até porque em western você não tem muita essa coisa de mocinho e bandido na real, né? Sim. Mesmo o melhor dos mocinhos é um assassino em série. É mais ou menos o caso dele, assim. Ele não tá 100% de acordo com a lei, mas fica num limiar ali. É legal pra caramba, cara. E tem a Megafox. Do selo Vertigo e tal. E o John Malkovich. Espera um filme bacana. O Josh Brolin que faz o Jonah Hex. 30 de junho, Eclipse, foda-se. 2 de julho! Muito bem, vamos lá. 2 de julho! 2 de julho. The Last Airbender, a versão do popular Avatar, mas que não é o Avatar do James Cameron, né? É o anime. Né? Sim. É, em versão Dame Night Shyamalan, eu sinceramente, cara, esse é um filme que eu... Aliás, é 2 de julho só nos Estados Unidos por enquanto, né? Não sabemos a data aqui. é um filme que eu não sei o que esperar. O trailer eu achei bem legal, mas eu não conheço o anime, então... É, eu também não... O anime, até onde me consta, é um anime mais infantil, né? É, uma pegada mais infantil. Sim. O M. Night Shyamalan, depois do fim dos tempos, eu perdi completamente minha fé nele. E eu tinha pois muita fé era nele. Era um cara foda. Voltei. Como foi a gravação, Sofia? Ai, foi super tranquilo. Bem-vinda de volta, Sofia. Obrigada. E eu não sei realmente o que esperar do Charmander, porque o Shyamalan vem numa fase muito ruim, né, cara? O Fim dos Tempos é um filme horroroso. Mas todos os filmes dele são filmes dele. Tipo, ele escreve e tal. Esse aí ele vai pegar uma história aleatória. Assim como... Eu acho que o cara já gastou, entendeu? Ele tinha um monte de boas ideias, fez os... Até então ele era o criador dos filmes, agora ele é só o diretor, vamos ver como sai. Exatamente. Assim como o Guy Ritchie, né? O primeiro projeto menos pessoal do Shyamalan. Sim. Dia 9 de julho no Brasil, Shrek para sempre. Esse é o nome, né? Em português? É Shrek para sempre. Esse daí eu tenho medo. Shrek isso Forever. Aí, Forever. Eu acho que as pessoas. Não sei, mas. Foi até o 2 foi bom, né? Aí o 3 perdeu, provavelmente o 4 vai perder ainda mais espectadores, vai ser tipo um fracasso. É, ou eles voltam então, com o em termos Shrek de 4. Espectadores, não, né? Porque o Shrek 3 foi bem de bilheteria pra caramba. Foi. Não, sim, mas pior que o segundo. Eu não sei. Eu não sei. Acho capaz que não. Porque, por exemplo, Homem-Aranha, que é um que eu acho que o terceiro não agradou boa parte dos fãs, é o que tem maior bilheteria. Não, então talvez não de bilheteria, talvez mas de crédito. De crédito e qualidade, né? Assim. Então, mas aí, se der tanta bilheteria quanto deu o terceiro, por exemplo, ou o segundo, vai ter quarto, né? Quinto, sexto, sétimo. Não, o quinto já tá meio que programado, né? E depois do quinto viria um do gato de botas. Dá vontade de falar assim, meu, alguém avisa as pessoas? Alguém então, põe cara. Um sinal na porta da mas casa? Mas é não a não velha... Não faça! Don't do it, man! É o drama de Hollywood. É grana. Quando dá dinheiro. E aliás, isso acho que é um problema que a gente vai sofrer muito daqui pra frente, que é com excessos de continuações, né? Cara. É verdade. Cara, é o que a gente tava falando no do Avatar. Avatar tem deixa alguma brecha pra continuação? Não. Deixa. Não. Deixa. Não, brecha não. Godzilla deixa. Não, brecha. Não, deixa o universo pronto pra ser explorado, concordo. Mas brecha não. Brecha, a história não. Fechou ali. Okay, Godzilla deixa não faz. Graças a Deus. Ainda bem, mas é porque foi mal. Então, mas foi mal de bilheteria. É, exatamente. Foi mal de bilheteria. Mas se fosse bem, já tinha um ovo ali pra, né? Nascer. Já tá garantido. Qualquer coisa. Não, o ovo quebrou. Não. Nasceu. Aliás, no Jurassic Park, pra mim, tinha a maior deixa do mundo e não usaram. Que ela também tinha um ovo, né? Não, tá. O não é DNA tá. do T-Rex sai vazando lá, que é o cara. Ah, não, o ovo, é o DNA, né? É o Newman. É, exatamente. Newman! Exatamente. Aí, eu esperava aquela sequência e não, até hoje não veio. Ai, Newman. É. 6 de agosto, esse é um dos que eu... Se bobear, o que eu mais espero. Inception. Sim, A Origem. A Origem, o nome? Christopher Nolan dirigindo, diretor do maravilhoso, brilhante, espetacular... Esplendoroso, impecável. Memento. Amnésia. Também daquele filminho que a gente não gosta muito, chamado Cavaleiro das Trevas. Tem o Leonardo DiCaprio no elenco, Ken Watanabe, Marion Cotillard, Olá! Ellen Page, Cillian Murphy voltando a trabalhar com o Christopher Nolan e o Michael Caine também. Assim como o Ken Watanabe também. Assim como o Ken Watanabe, que esteve em Batman Begins. É. Eu sei muito pouco sobre a história desse filme, sabe alguma coisa? Eu só sei nada, na verdade. Mas, aparentemente, é um thriller cerebral. É. Né? Desses do tipo, isso aí, o cara tá imaginando ou tá acontecendo. Acho que é uma pegada meio dessa. E você vai ver, o trailer é muito... Teaser trailer, né? Nem chega a ser trailer. É muito foda. Os caras andam meio que em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar, em qualquer posição, eles estão andando, pulando. É foda. É. Eu confio bastante no Christopher Nolan. Ele escreveu o roteiro sozinho. Não teve o irmão dele, Jonathan, ajudando dessa vez. E vai dirigir... Aposto bastante nesse filme. Agora a gente vai ver se é ele que é bom ou se é o irmão. Não, a gente já... Só assim. É. Ou se são só os dois juntos. O Batman Begins ele fez sem irmão. O Batman Begins ele fez sem irmão. Ah, então tá garantido. É. Beleza. Retiro o que eu disse. I have built a tree house. I have built a tree house. Nobody can see us. It's a you and me house. 20 de agosto. Os Mercenários. Aí sim, hein? Puta que pariu, cara. Olha o elenco desse filme, a gente já falou aqui mais que uma vez, mas vou... Mas, cara, só o elenco desse filme já vale qualquer coisa, já vale o ingresso, né? Pronto. É. Sim. Sylvester Stallone, oba. Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Eric Roberts, Mickey Herky e Gisele Thier. Gisele Thier, sensacional. Só faltou, meu Deus do céu, o Van Damme. Só faltou o Van Damme. Aliás, eu vou comprar um cachorro, né? E sabe qual é o seu nome dele? Jean-Claude Van Damme. Muito bem. Palmas para o cachorro. Pug. Pug. Eu tenho uma bulldog que chama Pepper Potts. Olha, eles podem ser amigos. Olha aí. Só que o Van Damme, eu acho que ele vai ser meio viado. O Van Damme, ele não quis participar do filme. Ah, ele foi convidado? Foi convidado, sim. Ele não quis. É, então. Porque só faltou ele, falou, cara. meu padrão é... É outro, é, né? É outro, amigão. Mas, cara, quando esse filme foi anunciado, eram só os três. O Stallone, o Jason Statham e o Jet Li. Era só isso. Eu já tava endoidando... Não, aí começou o Dolph Lundgren. Então, essa galera... Gisele Thier. É. Fechou com chave de ouro, hein? Ela é não, o filme tem tudo pra ser horroroso e bom ao mesmo tempo. Exatamente. Tudo que você... Tão porque, ruim ó, que chega a ser bom, né? É, exatamente, tipo exatamente. Isso. Se chama... Tem esse elenco todo que a gente falou. Se chama Os Mercenários. Direção de Sylvester Stallone. E a história é um grupo de mercenários que vão na América do Sul derrubar um ditador. Você esqueceu de falar uma pessoa, Bruno. Quem? Você quem? Mickey Rourke. Mickey Rourke, eu falei Mickey Rourke. Você terminou na Gisele Thier, a gente ficou louco e... Ah, tá. Mickey Rourke. É. Sim. Whiplash. Whiplash. Enfim, cara. Aliás, primeira imagem, quando saiu no Ego... Primeira imagem de Gisele Thier no filme. Tipo, tá ela, só o olho dela, ela tá tipo correndo, amarrada, não assim. Tá, é bom que exala, ela não aparece, enfim. É. Vai ser uma daquelas falas que ela vai ter. Aceita um café? Tipo, atrizes brasileiras que... É, aparentemente, né, meio que no filme, né, a mocinha a ser resgatada, aparentemente, né? Os Mercenários tem tudo pra ser o grande filme de ação imbecil do ano. Mundo. Da história. É aquele que vai ganhar a framboesa de ouro. Provavelmente. Com certeza ele vai ser uma grande surpresa. Dia 19 de novembro, a série Adolescente Que Importa. Sim. Harry Potter e as Relíquias da Morte. Vocês já falaram parte 1. De... Ou não. Eclipse? É. A gente falou. É. Falou. Ah, falamos, entendi, tudo que precisava ser falado. É, eu vi, eu passei 2 minutos lá fora. A gente falou. Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1. David Yates voltando pra dirigir, né? Dirigir os dois últimos. Que já me deixa com medo, porque o último é uma bosta. É, eu não diria que é uma bosta. Perto dos outros é uma bosta. É. Uma bosta. Bom, assim, eu vou falar, eu fui com dois fãs de Harry Potter, assim, que leram os livros. Quer dizer, um que lê os livros, outro que não. Mas que vê todos os filmes e tal. E eu fui assim, vamos ver um filme, né? Que eu não vejo a saga. Todo mundo se decepcionou. Quem lê o livro, quem não lê o livro. Não, mas é. Eu, que fui de boba no filme, sabe? Foi meio... É quase... E daí? É uma coisa... É quase um filme que o não... O filme não acontece. Nada não acontece. É, exatamente. É. Não acontece. Nada acontece no filme. E vão ter que correr no último, né? Nos dois últimos. Porque tem muita coisa que vai se resolver nesses últimos filmes que deveria já estar começado nesse... Aí dizem que realmente o livro também é o... Como é que chama? O último? O Enigma do Príncipe? Que o livro é meio assim também, que é muito enrolação. É bem legal. É legal. O Príncipe. É. Não, mas é que começa... Fosse, a questão é essa. Você tem que pegar um material e fazer o melhor dele. Claro. Começa e deixa milhões de dúvidas na sua cabeça, que foi até por isso que foi a primeira e única vez que eu comprei o livro em inglês no dia do lançamento. Porque eu não ia aguentar ficar uma semana ouvindo spoiler na cabeça. Eu comprei e comecei a ler já. É. Foi a única vez, por causa do sexto livro, que deixou milhões de dúvidas. E o sexto é qual? O Enigma do Príncipe. É, mas isso foi uma coisa que me bodeou de ver o próximo, assim, sabe? É, esse não tem. Porque aí você fica, tá, eu não entendi. Tudo bem que eu não li o livro, nem acompanhei os filmes, mas não, assim, mas não... eu acho que o Harry Potter, por ser uma saga desse tamanho, os filmes têm que se bastar por si próprio, claro, né? Assim, não, lógico. E pode ficar bem uma dúvida ou outra, porque não, realmente... Não, eu não, né, sou idiota, eu sei a história, sei o que isso acontece, minimamente, pelo menos, sabe? Só que isso aí tão cheio de, tipo, que... Sabe? Que flávio. Uma coisa é adaptação, eu sempre falo, se você quer mudar alguma coisinha pro filme, eu acho até bom, às vezes, que faça, porque é outra mídia, é outros 500, mas nesse caso, não foi um bom filme, não foi boa adaptação, foi porra nenhuma. Fizeram e obrigado. Eu fiquei muito decepcionado com Harry Potter, cara, porque eu gosto muito da série, assim, vi todos os filmes, gosto de todos eles, assim. É, o filme é super em competente. Menor e maior nível, mas esse filme, você sai do cinema, parece que não aconteceu nada, você não viu nada, assim, tipo... Tudo bem, o final é até interessante, né? O chocante que acontece, não dá spoiler aqui, mas o que acontece com o Dumbledore e tal. Mas nem spoiler, isso... Spoiler? Peraí, mas já foi o filme. Ah, mas vai quem mas não viu, né? Foi faz pouco tempo. É. Né? acabou quanto tempo? Faz quanto tempo? Ah, foi ano passado. O Dumbledore morre. Não. Foi esse ano. É, o Dumbledore morre, aquele velho idiota. Mas não dá nem pra entender se ele morre de verdade ou não. Não, isso é uma dúvida legal que fica no livro. Porque... Não, é, aí então, fica. Mas, aí só também, que, é. Do não, jeito isso que... Não é legal, entendeu? Não é, por... mas do jeito que eles colocaram no filme, não é legal. O Dumbledore é um personagem muito bom, muito carismático, assim. Ele é um velhinho muito... como é que se diz? Bondoso. Não, é... Generoso. Não, é... Caridoso. Não, gordo. É, e aí... É... E, cara, a cena da morte dele não emociona. Não, é aí que tá, porque o nosso querido Harry Potter, idiota também, idiota. É um personagem... Eu sempre achei ele no filme, ele sempre acho ele mais idiota do que nos livros. Só que ali, tipo, ele ficou ali parado, sendo que no livro, pra quem não sabe, ele toma aquela negócio de ficar parado do Draco, e ele não consegue se mexer. Ah, muito mais legal. Olá. Aí está a diferença. Olha lá. Muito mais legal. Ele não fica ali parado. Ele não consegue se mexer. Ele fica se cagando de medo. Exatamente. Da puta. Ali não. No filme não consegue. Tudo mas aquilo acontece. As dúvidas... Se fosse o Edward. O Edward. mas as dúvidas... Isso que é o ruim. Teria chorado. Tipo, as dúvidas são colocadas de uma maneira que não é nem você fica tipo... Nossa, será que ele morreu? Será que ele não morreu? Tipo assim, ó. Punk. Aí você fala, mas peraí. Aí eu até me senti meio idiota. Eu falei... Mas ele morreu? Tipo, eu até fiquei com vergonha de perguntar, porque eu não sabia se era uma coisa, tipo, claro que ele morreu ou não. Porque é uma dúvida tão quase que não dá pra entender exatamente, né? O que é aquilo, o que significou aquilo, sabe? Então, no livro fica uma puta de uma dúvida. Eu só acabei descobrindo mesmo que ele morreu. Descobrindo, todo mundo falava que ele morreu, mas eu ainda tinha esperança dele estar vivo, só foi no sétimo livro. Mas ali nesse filme, enfim. Enfim, mas eu acho que pra parte 2. Só uma coisa. A parte 1 e parte 2, fala. Vai acabar? Vai acabar. Ah, que bom. Vai acabar. Vai acabar. Quantos filmes vão ser? Mais dois, né? Mais último, não, 9. Oito. O último livro virou 2 filmes, a parte 1 sai em novembro, a parte 2 sai em junho? Eu acho que junho. E aí... Ou novembro do ano que vem. Não, acho outro. Que é no meio. Então, eu sei que é menos que um ano. Então é junho, né? Desse no verão. Sim. Alguma coisa há de acontecer, né? Porque já tá sabendo acabar a história. Que o Harry Potter e a Hermione vão ficar peladinhas. É verdade. Mentira. Aliás, a Hermione, que evolução, né? Pô, amigo. É. 22 de dezembro, um pouco antes do Natal. Agora sim. Agora sim. Esse eu tô muito ansioso também. The Green Hornet, Besouro Verde, né? Besouro Verde. É, olha só, cara, vê se tem como dar errado essa porra. Primeiro que a adaptação de uma parada legal que é o Besouro Verde. Sim. É uma série famosa, né? Nem sei se chegou a ter quadrinhos. Sim. Teve. Mas veio dos quadrinhos do Besouro Verde? Ah, eu já acho que não. Mas enfim, é uma série da década de 60, tinha o Bruce Lee, vem no Cato. A adaptação pro cinema, que demorou pra sair, você falou muito dessa adaptação. Então, antes ia ser dando no preview que a gente fez de 2008 sobre 2009, a gente já falou dele. Será? Michel Gondry dirigindo. Michel Gondry. É um bom nome, é um pessoa legal. Roteiro de Evan Goldberg e Seth Rogen, a dupla que escreveu Superbad. Olha aí. Olha lá, olha elenco. Lá. Seth Rogen vivendo um herói. Vivendo se o Seth Rogen fosse um herói. Ele é muito legal. Que a voz dele... Né? Ainda tem o Edward Furlong, conhecido como John Connor no Terminator 2, né? Christoph Waltz, o Hans Landa de Bastardos Inglórios. Cameron Diaz, talvez o ponto fraco desse elenco. E Tom Wilkinson, um dos meus muitos atores prediletos. É uma boa escolha. Da lista dos top 350. Sem dúvida. E, cara, é difícil imaginar um filme de herói, porque é um filme de herói, né? O cara é um playboy que à noite se fantasia, coloca uma máscara e vai combater o crime com seu assistente Cato. Pois é, um herói vivido pelo Seth Rogen, quer dizer, um herói maconheiro. Não, e um filme dirigido pelo Michel Gondry, que dirigiu, tipo, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, saca? É bizarro mesmo. Como é que é o... Be Kind Rewind, Rebobine, por favor. São dois filmes muito legais, com propostas bem bacanas. E esse filme era direção e roteiro do Kevin Smith. E ele que, por algum motivo, desencanaram dele e aí pegaram o Seth. Quiseram pegar um cara que tivesse mais habilidade com filmes de herói, né? De mais experiência. E foram atrás do Gondry. Não, o Gondry ainda é o terceiro diretor, na verdade. Teve um antes, né? Teve um antes, que eu não lembro quem que era. Besouro Verde sai dia 22 de dezembro nos Estados Unidos, no Brasil. Ainda não tem data, então vamos torcer pra chegar no cinema, se Deus quiser. Então hoje completamos um ano. Só mais dois aqui, que não tem data exata pra estrear, você sabe que vai sair em 2010. O primeiro é o Scott Pilgrim vs. o Mundo. Né? Parece ser realmente muito foda. Parece ser muito legal mesmo. Michael Cera vive o Scott Pilgrim. É, eu não gosto muito do Michael Cera, mas enfim. E ainda tem o Kieran Culkin, irmão do Macaulay Culkin. Uhum. Chris Evans, Brandon Routh, Superman. E Jason Schwartzman. E tem direção do Edgar Wright, que dirigiu Shaun of the Dead. Schwartzman é o... American Pie. Não, é o Jason Biggs. O Jason Schwartzman é o Viagem para Darjeeling. Eles têm um semblante meio parecido. E também saiu em 2010, Black Swan, novo filme do Darren Aronofsky, um dos grandes diretores de atividade hoje em dia, com a Natalie Portman, Mila Kunis, Winona Ryder e Vincent Cassel. Repetindo. Nossa, Mila Kunis? Natalie Portman e Mila Kunis se pegando. Isso aí. Nossa, mas peraí, Mila Kunis, ela não fez mais nada since That 70 Show, fez, né? Fez. Ela, pra começar, ela é a dubladora da... Da Meg. Da Meg e fez... Que eu me lembro também foi a... O clipe do Aerosmith, Jada. Max Payne. Não quis se pedir alguma coisa. Então, mas ela não faz absolutamente nada, né? Uma pessoa que não... Que pressa. Desde That 70 Show, nunca mais apareceu. A não ser como dubladora da Meg, mas ninguém sabe, quer dizer, ninguém sabe não. Geralmente você ouve a voz, é muito... E esse foi mais um momento Family Guy. Cara, não passa um pra gente falar Family Guy. O filme do Aronofsky é um thriller sobre o universo do balé e tal, parece ser bem legal, vale a pena ficar esperto. É só na Cisne Negro, e Cisne Negro é uma das maiores companhias de balé ever. Isso. Olha só, hein? Enfim, esse foi o nosso gigantesco preview 2010. E era pra ser um podcast curto, foi gigante, né? É. Pois é, falamos de tudo que era possível, não precisamos mais fazer podcast ano que vem, é isso? Tivemos um ano de podcast. Beijo, bastante. Não me liga. Vamos agora aos e-mails da semana. Vamos lá, mais um bom podcast. Olha, foi muito bom. Vou repetir a piada. Eu ia falar, gostei muito daquele filme que a gente falou. Eu espero muito. Aquele filme que saiu em 2010. Vamos ler alguns e-mails aqui de pessoas carinhosas que falaram com a gente. Primeiro e-mail de Bruno Massaioli. Aê, aê! Tudo bem com você, senhor Ondei? Seguinte, meu chapa, vou pular aquela burocracia toda sobre o quanto vocês são foda ou o quanto a Sofia é gatinha. Porque vocês são foda, Sofia e Gatinha. Justo. Como ele chama? Bruno Massaioli. Bruno, arrasou, Bruno. Obrigada. Bom, Up é um filme sensacional por vários motivos. cujos tais vocês já falaram, mas gostaria de deixar claro que concordo. Estou escrevendo esse e-mail para deixar por escrito quanto eu estou ansioso por dois filmes. Aspas ao senhor Ondei, fodaralhaço. Sherlock Holmes e Homem de Ferro 2. Deve ser um fã do Robert Downey Jr. Ah, ele fala, não sou fã do sei lá o que, Júnior. Sabe lá o que. Robert Downey Jr., meu amigo. Gente, ele fez... Ele é MacBeal. Hello. Ele fez Homem de Ferro 1. Ele é filho de Robert Downey. Sabia que o Robert Downey começou a carreira como Robert Downey? É? Ele sai em Mulher Nota 1000. Nossa. Como Robert Downey. Olha, sem o Júnior. Ou então é o pai dele. A gente não sabe. Enfim, continuando aqui. Ele fala que não é fã do cara, mas é que esses dois filmes me parecem tão incrivelmente bem feitos, incrivelmente inimagináveis, que não vejo a hora de poder assistir. Concordam? Diga aí. Sim. Olha, eu já vi Sherlock Holmes, então eu posso falar. Abaixa um pouquinho sua expectativa, cara, que o filme não é tudo isso. Diga o que você me falou agora há pouco sobre o filme e sobre o outro, o Homem de Ferro 2. Eu já disse. Você falou aí? Falei. É verdade. Desculpa, esqueci. Aquela hora eu tava bebendo água aquela hora, né? Agora, Homem de Ferro 2, que trailer, cara. É sensacional. Mas também, cara, já falamos sobre isso. Sim, né? Vamos gastar nosso tempo com isso. Continuando, só isso, só. Parabéns pelo trabalho, continue assim. E só um detalhe, continue respondendo aos tweets que os fãs enviam. Pelo menos pra mim, eu fico muito contente em receber uma resposta. Um salve para o Bucha Mor, catador de dubladores. Abraço ao Álvaro, no caso. Abraço a todos, excelente trabalho. Que legal esse e-mail, né? É, legal cheio mesmo. Olha, eu tento responder os tweets, mas, cara, são redes sociais é uma desgraça aqui. Por quê? Ah, eu sou flexo pra isso, eu passo 3, 4 dias sem abrir o Twitter. Ah, eu passo 3, 4 meses sem abrir o Twitter. Eu e o Bob, representamos vocês. Exatamente. Todos. Tá, ok. Carol Vilaverde. Olá, pessoal do podcast. Eu sou a arroba Carol Vilaverde. Ah, entendi. Ah, é arroba Carol Vilaverde? Olha, ela ah, mandou até uma pergunta no Farm Spring hoje, perguntando, acho que sobre que isso? Bernard Cornwell. É a rede social que durou um dia. Vamos lá, continuando. Da Carol aqui. Não tenho nenhum motivo especial para estar escrevendo este e-mail, mas o ano está acabando e não queria perder a oportunidade de elogiar vocês. Comecei a escutar o podcast faz pouco tempo e adoro ouvir vocês, já estou viciada, vocês são muito bons e blá, blá, blá. É, e o mais legal de tudo é que cada um de vocês tem algo de que eu gosto. Borbs com o Judão e sua risada sensacional. A risada dele é muito boa, né, meu? Meu, é foda. É. Sofia com seus comentários sempre inteligentes e sensíveis. Ai, olha aí. Ai, agora eu fiquei emocionada. Pra combinar. Obrigado. Léo, o Cavaleiro Ni, com suas nerdices e comentários sensatos. Sensato, olha só. Olha aí. Olha lá. Tirando a dançada. Ondei com suas playlists perfeitas e suas piadinhas de maconheiro. Arrasou, Ondei! Obrigado. Seus pais não ouvem. E Álvaro, bucha metida engraçadinho com seu sotaque marrento que deixa qualquer frase mais engraçada. O podcast cinema foi a melhor coisa que descobri em 2009. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eba! Enfim, a Carol aqui manda um beijo pra todos nós. Um beijão pra você, Carol, que e-mail mais carinhoso. Adoramos. Adoramos. Simon da Silva Souza. Simon com S-A-Y. Simon. Simon. Simon. Simon. Comecei a assistir ou ouvir o podcast exatamente quando a Sofia fez seu primeiro podcast. Amém. Ah. E não parei de ouvir, gosto principalmente de vocês deixarem nós, pobres ouvintes cinéfilos, escolhermos o assunto do último podcast do ano. Obrigado! Ah, antes que eu me esqueça, Sofia, você já ganhou o título de Musa Nerd. Ainda não, a gente tá na batalha, amigo. Vai lá, entra no Judão e vota em mim, porque assim, eu tô com uma porcentagem boa, mas o páreo tá duro. Viu? Então vai não lá. Não sou o páreo, tá duro. Ô, louco! Ô, meu Deus! Ô, louco! Desculpa, Sofia. Acabamos de levar a censura em 2 anos. A gente queria fazer um negócio de família. Olha aí. Natal. Enfim, eu me perdi, é isso. Fica aí. Fica aí ele fala que votou mentalmente, né? Ele pode votar no Judão. Não, agora. Pô, aqui mentalmente, vai lá e vota. Borbs, o Judão é muito bom e Ondei, por favor, continue com o podcast 2010. Vamos continuar. Deixa o bloguete Álvaro lá em Portugal. Ele já voltou, cara. Valeu. Vou deixar minha opinião sobre Avatar. Assisti aqui em Manaus em 3D. Avatar é muito bom. Acho que ele mandou um e-mail do futuro também, igual a gente. O James Cameron conseguiu sair do mundo dos mortos e trazer o que nós nerds não vimos há muito tempo. Salve, galerinha! Um salve, Simon. Um salve. O Simon. Se bem que, tipo, nesses lugares. Pode ser pra estreia. Termos, eles escutariam. Tipo, eles colocam pra estrear antes. É, chegou o rolo lá, eles estrearam. Mas tem muita. Várias vezes eu assisti um filme aqui no cinema. Como? Tá passando, os caras mandam, comentam no. É mesmo? É, esses lugares. Mas que sorte, né? Manaus. Mas pode ser pra estreia. Ou seja, se embora pra Manaus. Né? E um salve pra Manaus inteira também. Salve pra Manaus! Salve! Manaus, vote em mim para Musa Nerd. Natanael, 14 anos, de Taubaté, São Paulo. Oi, pessoal do PCM. Ele criou uma sigla, até ele fala que se a gente quiser usar. PCM, interessante. Mas do que é PCM? Podcast de Cinema da MTV. Ah. É. E MTV, por sua vez, já é uma senha. Uma sigla. Uma sigla. Uma senha também. Pô, todo mundo, agora você falou, todo mundo vai saber. Deixa eu mudar. Vamos lá. Nossa, PCM é meio PCC, né? PCM, é. Ou PC do B. Né? Bom, vamos pra frente. Quero parabenizá-los pelo ótimo podcast, que é ótimo, por trazer muita informação sobre um assunto que eu gosto muito e por me fazer rir. E é pelo rir que acho que Álvaro faz falta, mas admito que é pior sem o Bruno Ondei. E que com a Sofia é muito bom. Ah, quer dizer que bom. Ele não gostou da edição pirata que a gente fez, né? É, provavelmente. Mas olha, eu gostei. Foda-se, né? Conheci o PCM pesquisando filmes para baixar na internet. Aliás, prática pela qual eu sou a favor, porque eu acho que todos devem ter acesso fácil e gratuito à cultura. Isso, filmes faz de graça, afinal. Exatamente. Vai trabalhar de graça também, amigão. Agora, tem um ponto aqui, ó. E se os estúdios querem dinheiro pra produzir os filmes, eles que parem de pagar salários absurdos aos atores e demais. Não, Sofia? Né? Olha... Não, não precisa responder. Por favor, cara. Aonde é que eles estão pagando esses salários? Me chama pra trabalhar, então. Mas veja bem, né? Então vamos falar. Você não mandou a cartinha pro Sanheim de Mulher Gato? É, conseguiu? Gata Negra. Conseguiu o teste? Eu fiz um... Como é que fala? Eu fiz um book. E mandei, falei... Hi, Sam. Miau. Mas ele falou que não tava dentro da proposta, enfim. Continuando. Eu aceitaria um salário normal para ser famoso e pagaria para atuar ao lado da Zoe The Channel. Eu também. Assisti ao PCM sobre o cinema pornô / biografia de Pamela Butch. Não vamos combinar que foi mais ou menos isso. Sinto-me ofendido quando censuram as coisas, principalmente o cinema. É muito preconceito acharem que só porque ser menor de idade não é capaz de lidar com assuntos desse tipo. Ele tem 14 anos, lembre-se. Ele é todo revoltado, né? 14 anos, filmes. Mas é isso aí, cara. É Chico Evara! Eu era assim. A luta continua, companheiro. Se quiserem plagiar a sigla, eu deixo. Se não quiserem, foda-se, azar os seus. Ah, e vocês podiam chamar o Marcelo Adnet para participar. Se ele não souber nada de cinema, pode pelo menos fazer a trilha sonora. Ele já participou ele já de um podcast, né? Sobre comédia romântica. Exatamente. Ficou uma bosta. Ah. Por que foi uma bosta, Bruno? Ah, porque ele não embarcou muito. Ah, tá. Então era com... Achei que você ia dar uma desculpa pra não falar que tinha sido ele, mas foi ele. Não, foi ele. Ele é um gênio, só que, tipo, é um assunto que ele não domina, que ele não gosta, entendi, tá ligado? Ele ficou falando, querendo falar de filme russo, né? Lembra? Não lembro. Enfim, ouça lá, tá o link aí no post pra você ouvir. Marcelo Adnet e nós... Lembramos de comédias românticas. Exatamente. E eu falava, tipo, sei lá, um lugar chamado Notting Hill, e ele, não conheço. A gente, como assim? Eu não conheço. Então, esses foram os nossos e-mails. E não teremos drops do JCast, então finalizaremos agora aqui nosso podcast. Feliz ano novo, né, galera? E bom Natal. Feliz ano novo, bom Natal pra você e todos que for da sua família. E de verdade, todo mundo que ouviu o podcast esse ano, que mandou e-mail, que comentou no Twitter, no blog, ou seja, que participou dessa história junto com a gente, muito obrigado. Sim. É pra vocês que a gente faz isso, é pra vocês gostarem. Espero que a gente esteja à altura da expectativa de vocês. Ai, Bruno, bonito, que bonito, né? Que desgraça, né? Depois eu que sou sensível. Licença, gente, eu vou chorar. Muito lindo, é isso aí, gente. Feliz ano novo. Um beijo no coração de cada um de vocês aí. Obrigada. Um salve, viu? No coração. Um salve no coração, salve. Muito bem. Falou. Um abraço, hein? I love the smell of night coming in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up.